andrecidesmoral.com.br. A mulherada hoje é louca, não tem jeito não. Ei, quem nunca traiu, levante a mão. A mulherada hoje é louca, não tem jeito não. Ei, quem nunca traiu, levante a mão. A mulherada hoje é louca, não tem jeito não. Ela fica pensando que eu sou um anjo, mas lá no cabaré eu é quem comando. Acha que eu sou o santo, acha que eu sou bonzinho. Bonzinho é Papai Noel que dá presente. Quando estou sozinho em casa, elas vêm atrás de mim. Não respeitam que eu sou casado, me provoca com bumbum. A mulherada hoje é louca, não tem jeito não. Quem nunca traiu, levante a mão. A mulherada hoje é louca, não tem jeito. Quem nunca traiu, a mulherada hoje é louca, não tem jeito não. Quem nunca traiu, levante a mão. A mulherada hoje é louca, não tem jeito não. Quem nunca traiu, levante a mão. Pensando que eu sou um anjo, mas lá no cabaré eu é quem comando. Acha que eu sou o santo, acha que eu sou bonzinho. Bonzinho é Papai Noel que dá presentinho. Quando estou sozinho em casa, elas vêm atrás de mim. Não respeitam que eu sou casado, me provoca com bumbum. Ficou louca, não tem jeito não. Ei, quem nunca traiu, levante a mão.